Xandão e de Morpheus, Afro-Rude. Que seja feita a vossa vontade, se esquivar das impurezas. Beba muita água fresca pra que tenha mais leveza. No lindo lago do amor eu mergulhei. Descobri que uma pausa aqui não faz mal pra ninguém. Y'all, suas metas perante já serão conquistadas. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Seus sonhos e vontades nunca virão em hora errada. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. História ruim pra contar, temos todos os dias. Trabalho, patrão, dinheiro, família. Uns vão pra festa, outros pra se ensimila. Medite como puder pra saúde e alegria. Quanta paulada a vida dá e todas elas na cachola. Acordar cedo, trabalhar e depois ir pra escola. Pra ser alguém, ter algo pra conquistar e crescer. A paciência é a cura pro estresse dentro de você. E aí, o que vai fazer? É mais fácil morrer. Covardia de quem desiste é muito cômodo pra você. Deixar pros outros é muito fácil. Fugir com namorado, descabeçado, deixa tudo largado. A cria cresce e padece, mas o abandono nunca esquece. De quem o abandonou, vira anjo ou vira peste. Construir em base sólida essa sua vidinha. Decidida que o sol mais tarde nasce e brilha. Que jamais o sol se deite sob sua raiva. Alcance a dádiva, busca a dádiva. Que jamais o sol se deite sob sua raiva. Alcance a dádiva, busca a dádiva. Que jamais o sol se deite sob sua raiva. Alcance a dádiva, busca a dádiva. Que jamais o sol se deite sob sua raiva. Alcance a dádiva. Selassie e guiará seus passos, dará sabedoria necessária pra sair da vale e superar as mágoas. Ajoelhará, rasgará a pele nos espinhos. Enfrentará tempestades no caminho, provando ser digno. Quanto maior a sua fé, maior provação terás. Naquilo que mais deseja, maior provação terás. Se acovardar pra alguns é mais fácil que enfrentar a vida. Enclausurados em si mesmo, sem perspectiva. Meu pensamento se choca em sua mente confusa. O desespero leva ao erro e o erro ao martírio da culpa. Não desista, pois a fé pode levá-lo ao infinito. Ao paraíso que buscas às margens do Nilo. Lave seu rosto com a água que já te oferta. Bálsamo para as feridas que no coração carrega. Libertando seu espírito e se livrando das chagas. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Alcance a dádiva, busca a dádiva. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Alcance a dádiva, busca a dádiva. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Alcance a dádiva, busca a dádiva. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Alcance a dádiva. Que jamais o mundo caia sobre sua raiva. Que a paz nunca pereça ante sua raiva. Afro-Rude te benze com o poder da palavra. Te dando forças pra que possa alcançar a dádiva. Transforme todo o ódio que habita em seu ser em energia positiva pra se fortalecer. A cada obstáculo vencido crescer. Eliminando pouco a pouco o mal latente em você. Respire fundo, limpe seu pensamento. Perder o controle só lhe trará sofrimento. Numa discussão por algo simples e corriqueiro, dizer palavras que não se apagam com o tempo. Seu ódio não fará a tempestade cessar. Com sua cólera tudo que tocar se destruirá. Então liberte-se e eleve as vibrações a Jah. Pois ele é o único por quem o sol se deitará. Que jamais o sol se deite sob sua raiva. Alcance a dádiva, busca a dádiva. Que jamais o sol se deite sob sua raiva. Alcance a dádiva, busca a dádiva. Que jamais o sol se deite sob sua raiva. Alcance a dádiva, busca a dádiva. Que jamais o sol se deite sob sua raiva. Alcance a dádiva.